Pessoal, mais uma vez, boa noite. É um prazer enorme a gente estar podendo se reunir, mesmo que à distância, né? Nós estamos separados fisicamente, mas não estamos isolados 100% um dos outros. A gente pode orar uns pelos outros e até juntos, graças à tecnologia. A gente começou essa série na semana passada. Não sei se todo mundo estava aí, eu não lembro, mas nós começamos falando sobre Jonas. Só que foi bem introdutório mesmo, a gente não chegou a entrar muito no texto. Então hoje nós vamos ler Jonas o capítulo 1 inteiro, mas o enfoque será nos versículos de 3 a 16, como até está aí no título da reunião que a gente marcou para hoje. Eu mandei para vocês, se alguém quiser, a Nova Almeida atualizada. O texto é um pouquinho mais atual do que a Almeida Revista atualizada que a gente está acostumado. Eu mandei tanto no WhatsApp como aí no Skype. Então vamos ler. Assim diz a Santa Palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para longe da presença do Senhor. Para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga. Quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez pedindo que o nosso Deus nos dê iluminação para estudar essa palavra. Pai, nós te louvamos porque podemos mais uma vez nos reunir. E diante da tua presença, nos colocamos à frente da sua santa palavra, palavra essa que é viva e eficaz e pode nos transformar. Palavra essa que toda ela é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos educar na justiça, a fim de que nós sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra, para glorificar o teu nome. Nós suplicamos a Deus que o Senhor nos dê inteligência, inteligência que vem do alto, inteligência que só o teu Santo Espírito pode conceder. Suplicamos que nós sejamos capazes, ó Deus, de ver nesse texto lições que falaram naquele tempo e que até hoje falam aos teus servos. Suplicamos que nós possamos ver a beleza da glória de Cristo, o nosso pecado e a sua graça através desse texto. Esta é a oração que fazemos, suplicando por tudo no nome do Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, eu começo fazendo uma pergunta para vocês bem intrigante. Se eu te contasse que um homem morreu e ressuscitou, você ia se preocupar com o tamanho da sepultura em que ele ficou? Pare e pensa. Se eu te falasse, olha, um homem morreu e ressuscitou, você ia falar assim, mas o jazigo era grande ou era pequeno? Era aquele com uma lápide grandona ou era uma daquelas covas rasas? Eu acredito que todo mundo ia falar, quem? Como? Ressuscitou? É possível? Então a gente vai ver que o grande milagre desse capítulo não tem a ver com o tamanho da cova, mas tem a ver com o milagre da ressurreição. A gente vai ver que a grande mensagem de Jonas não é a mensagem daquele cara que esteve no peixe, como a gente falou na mensagem introdutória, mas sim é uma mensagem sobre o incansável amor de Deus, que perseguiu Jonas até o fundo do oceano. Entre outras coisas, eu estava me segurando, eu não queria dar spoiler, por assim dizer, e contar o final da história. Mas Jonas é uma história que alguns detalhes ficam ocultos no começo e que a gente só sabe quando chega no final, porque Jonas tem um certo vai e volta. Quando ele chega no último capítulo do livro, no capítulo 4, ele fala: Não foi isso quando eu te disse lá quando eu fugi? Então, olhar para esse tipo de coisa abre os nossos olhos. A gente começa a ver de forma mais interessante. E como eu tinha dito na aula passada, olhando para o texto de Jonas, se a gente achar que Jonas é um Pinóquio, um cara que não é um servo verdadeiro de Deus, um exemplo a não ser seguido apenas, a gente perde nuances que falam conosco. A gente perde o quanto essa mensagem é para nós. Então, voltando ao que a gente tinha falado na semana passada, rapidamente, só para relembrar, a gente viu o chamado de Jonas, Jonas, filho de Amitai, um profeta da época do rei Jeroboão II. Está aí no capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, no versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se, levanta-se e vai à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O que era de se esperar de um profeta do Senhor era o quê? E ele levantou e foi para Nínive e pregou contra ela. Mas aqui a gente vê o contrário. Não, não, não. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu para Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Na última vez que nós nos encontramos, na quarta passada, eu perguntei: quem aí acha que não iria? E contei para vocês o quão maldoso o povo dessa cidade de Nínive era. Eles eram os assírios. Nínive, alguns anos depois, virou a grande capital da Síria e nessa época já era a maior cidade da Assíria. É tipo um Rio de Janeiro ou São Paulo. Não é Brasília, mas é mais famoso, não é verdade? Era mais ou menos assim essa situação de Nínive em relação à Assíria. E aí eu queria fazer mais algumas perguntas para vocês que a gente vai ver junto. Por que será que Jonas fugiu? E aí, eu introduzo o tema maior dos nossos estudos, que é: Deus vai apresentar para Jonas uma justiça melhor do que a que Jonas conhecia. Por que que Jonas fugiu? Lá no capítulo 4 ele vai dar uma ideia. Deixa eu resumir para vocês essa história. No capítulo 1 a gente vê Jonas ser chamado e recusar e tentar fugir do Senhor. E aí acontecem coisas grandiosas, uma grande tempestade. Conversão de marinheiros, Jonas sendo lançado ao mar. Um grande peixe engole Jonas e ele passa 3 dias e 3 noites. Ao contrário do que muitos pensam, como eu já tinha falado, o grande peixe não era a punição de Jonas. O grande peixe era o quê? Era a salvação de Jonas, foi o submarino que não deixou ele morrer afogado. Então esse grande peixe aí é uma questão de salvação. No capítulo 2 ele fala: "Graças te dou, Senhor", e começa a louvar, ele canta um salmo da barriga do peixe, dizendo o seguinte: eu estava lá nas profundezas, eu estava afundando cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. E aí quando eu estava lá achando que eu ia morrer, eu me lembrei do Senhor, e o Senhor me socorreu. E aí ele fala: "Agora eu mudei, Senhor. O que eu votei, eu pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Quem foge do Senhor é bobo, é idólatra, não sabe o que está fazendo." Ele é chamado novamente no capítulo 3, e dessa vez ele atende o seu chamado. Jonas se levanta e vai para Tarsis. E após se levantar e ir para Tarsis, minto, se levanta e vai para Nínive. E depois se levantar e ir para Nínive, provavelmente Jonas é o profeta mais bem-sucedido de todo o Antigo Testamento. Porque nos é dito que toda aquela grande cidade com 120 mil pessoas se converte. Nem Pedro, no sermão após a descida do Espírito Santo, foi tão eficaz. Só 3 mil pessoas. Aqui são 120 mil pessoas. E o que mais a gente aprende desse momento? O que era de se esperar de Jonas? Eu ficaria muito feliz. E vocês? Sabe o que Jonas fala? "Ah, Senhor, eu prefiro morrer do que ver isso acontecer." Surpreendente, não? "Senhor, eu prefiro morrer do que ver essa conversão em massa. Eu prefiro isso." E aí vem a nossa pergunta: por quê? Por quê? Ele fala: por que que eu fugi? Por que que a gente lê esse relato aí do 1 ao 3? Por que Jonas foge? Jonas queria que os ninivitas fossem punidos pelo seu mal. E Jonas não era um homem mau, não era um forasteiro, ele era um profeta do Senhor, um profeta que tinha dilemas. E um desses dilemas era: como Deus pode ser justo se ele vai perdoar os ninivitas? A pergunta de Jonas é essa: como meu Deus, o Deus Jeová, o Deus que chamou Abraão, meus pais, que deu a lei por meio de Moisés, que abriu o mar, que mandou as 10 pragas, como esse Deus pode ser justo se ele vai perdoar aqueles maldosos ninivitas? Não sei se vocês lembram. Aqueles que arrancavam cabeças, torturavam grávidas, queimavam criancinhas, esses mesmos. Como Deus pode ser justo fazendo isso? A justiça que Jonas estava acostumado é a justiça que nós lemos no livro de Números. O livro de Moisés, um dos 5 livros da lei que Moisés escreveu, começo da Bíblia, do Pentateuco. Em Números nós lemos o seguinte: se alguém pecar contra o Senhor sem saber, por ignorância, que esse homem tem o seu pecado perdoado, que ele ofereça uma cabra no lugar dele e ele seja perdoado. Agora, se alguém pecar contra o Senhor, aí, dependendo da sua tradução, vai estar assim: de mão levantada, aleivosamente, ou então de propósito, sabendo o que está fazendo, ele não será perdoado. A pena para esse caso, lá no livro de Números, era a morte. Então Jonas estava pensando com esse tipo de justiça, a justiça que lhe foi apresentada no livro de Números. Pecou sem querer, Deus perdoa. Pecou por querer, merece a morte. E os ninivitas se orgulhavam da sua maldade. Houveram profecias contra eles, os profetas falaram. Jonas pode ter temido por sua vida? Olha, sim, pode ter temido. Quando se pergunta por que que Jonas fugiu de onde ele estava, que ele devia ir para Nínive e para Tarsis, por que que ele desceu até Jope e queria fugir? Muitas pessoas respondem essa pergunta de muitas maneiras diferentes, mas a maioria delas é invenção. Uns dizem: ele teve medo. Olha, em lugar nenhum do livro Jonas teve medo. Inclusive, ele pareceu bem corajoso aqui para mim quando perguntaram para ele: o que eu faço com você? Ele fala: pode me matar, me joga no mar, que o mar fica calmo. Então, aparentemente, medo não foi a motivação principal de Jonas. Alguns respondem: Jonas era um judeu egoísta. Jonas era um judeu egoísta, que não queria fazer nada pelos gentios, ou seja, por aquele povo que não era o povo de Judá, de Israel. Olha, Jonas se relacionou muito bem aqui com os marinheiros, que eram pagãos, que eram gentios, que não eram do povo de Israel. Aparentemente, Jonas não fica triste com a conversão desses homens. Jonas não liga de falar sobre o Senhor para esses homens. Então, por que que Jonas fica triste de ir para Nínive? Porque ele não conseguia responder a essa pergunta. Como o Senhor pode ser justo salvando um povo tão mau? E o tema principal do livro de Jonas é o amor e a graça de Deus e uma justiça melhor. E a gente vai falar sobre essa justiça melhor. Uma justiça que Jonas ainda não tinha sido apresentado, mas que nós hoje, que já temos os dois testamentos, que já conhecemos a revelação como um todo, já sabemos do que se trata. E o próprio Jonas vai ter uma noção do que é isso. Ele vai ter uma noção do que é isso quando Deus conversar com ele no último capítulo desse livro. Deixa eu mostrar para vocês alguns detalhes interessantes aqui no texto e detalhes que aumentam a nossa percepção. Infelizmente, a nossa tradução, ela tira alguns detalhes que a gente consegue ver no texto original, no texto em que a Bíblia foi escrita. Um desses detalhes é que Jonas está só afundando. Ele sai e desce para Jope, da ideia de ir para baixo. O verbo que diz aqui que ele pagou a passagem e embarcou no navio, diz que ele pagou a passagem e desceu para o navio. Provavelmente o porto era mais alto e o navio ficava embaixo e tinha uma escadinha. Então ele desce para o navio. Quando ele chega no navio, ele ainda desce para o porão. Não satisfeito com descer para o porão, uma hora ele ainda vai ser lançado no mar e vai descer mais para baixo ainda, para o fundo do oceano. Se não fosse Deus, qual seria a tendência de Jonas? Uma espiral descendo, descendo e indo até o fundo do poço. É muito interessante a gente ver que quando Deus fala com Jonas, ele fala: levante-se e vá. Quando o capitão do navio pega Jonas dormindo, o que que ele fala para ele? Levante-se e ore ao seu Deus. Quando a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez, a palavra diz para ele: levante-se e vá novamente para a cidade de Nínive. Então, se não fosse a intervenção divina, Jonas ia só se afundar, se afundar, se afundar, se afundar. Uma outra questão muito interessante aqui, gostaria de destacar com vocês. Nessa história, a gente vê a grandiosidade, tudo é grande, né? A grande tempestade, a grande cidade de Nínive, os homens temem grandemente, o mar aumenta, a palavra em hebraico também é grande, grande mar, a tempestade aumenta, grande tempestade. Então tudo é grandioso, sabe por quê? Porque a mensagem disso vai ser grandiosa. A mudança que isso aqui vai exigir no pensamento daquelas pessoas que conheciam a justiça de retribuição direta é uma mudança muito grande. Então o livro é todo grandioso. Deixa eu continuar mostrando para vocês mais alguns detalhes aqui. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O vento se levantou, virou uma tempestade violenta. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha comigo esse cenário. Imagine que o seu ganha-pão, seu dinheiro, seja levar mercadoria de um lado para o outro. Viagens longas, né? Viagens de barco aqui nessa época, 3 meses era o mínimo. Então, uma viagem longa. O que é a primeira coisa que esses homens fazem? Clamam ao seu Deus. Mas qual é a segunda que eles fazem? Jogam as mercadorias para fora. O desespero era enorme também. Esses homens estavam desesperados. Eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para se livrar daquela grande tempestade. Jonas, porém, tinha descido mais fundo ainda. Desceu de onde ele estava para Jope, de Jope desceu para o navio, e do navio ele desceu para o deck, lá embaixo, para o porão do navio, para dormir. O capitão do navio chega para ele e fala: o que que está acontecendo? Você está agarrado no sono? Olha como a nossa tradução esconde de novo. Agarrado no sono é a expressão hebraico. Debaixo do sono, em sono pesado, em sono profundo. Então Jonas só desce nessa história. Por conta própria, Jonas só desce. O capitão do navio se aproxima e manda ele levantar e orar para o seu Deus. E aqui a gente vê como Deus é poderoso. Jonas não era estúpido, ele era um profeta. A gente leu o Salmo na semana passada, em que o Davi falava assim: se eu subo para o mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu vou para o mais profundo mar, lá o Senhor está. De onde eu vou fugir para a sua presença? Jonas conhecia isso. Só que sabe o que aconteceu com Jonas? Jonas pensou assim: se eu for para longe do templo, ou para longe de Nínive, eu vou me afastar da missão que Deus me deu. Porque pelo capítulo 2 a gente aprende que Jonas recebeu a sua missão enquanto ele estava no templo. Porque ele fala que a palavra do Senhor veio a ele, a voz do Senhor vem a ele quando ele estava no templo. Templo lá de Jerusalém. E quando Deus mandou ele para Nínive, ele pensou: vou fugir para longe do templo e para longe da minha cidade. Então eu não vou mais ouvir falar de Deus, não vou ouvir falar mais dos costumes de Deus. Eu sei que Deus vai estar lá, mas pelo menos não vai estar me perturbando. Essa era a cosmovisão que Jonas tinha naquele período. Lembre-se que Deus, todos tinham noção de que Deus habitava todos os lugares, mas a presença dele era especial em relação ao templo, a glória dele enchia o Santo dos Santos e tudo mais. E aí os marinheiros diziam para os outros: vamos lançar a sorte? Era tipo tirar o palitinho, quem tirar o palitinho diferente tá com ele, vamos tirar no palitinho? E aí eles tiram no palitinho, cai no Jonas. Será que era coincidência? Uma grande tempestade? Tirar no palitinho, caiu no Jonas. Os marinheiros perguntam para ele: Jonas, caiu aí em você. Quem é o culpado? Diga pra gente, quem é o culpado? Qual a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra e de qual povo você é? Ele responde quase todas essas perguntas, né? De onde ele vem, qual a sua terra e de que povo ele é? Dizendo: eu sou hebreu. Hebreu era aquele que, de onde, qual o povo dele? Povo judeu. Qual a sua terra? Israel ou Jerusalém, né? Ou as tribos do norte ou as tribos do sul. De onde você vem? De lá. Qual a sua ocupação? Eu temo ao Senhor. Ele era profeta. Deve ter engasgado aqui, né? Qual a sua ocupação? Profeta, o homem da palavra de Deus. E aí Jonas responde: eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. A pergunta que vem em sequência, se fosse num português de hoje em dia, seria assim: você tá maluco, Jonas? Eles perguntam: o que que é isso que você fez? Como é que alguém foge do Deus do mar e da terra pelo mar? Que ideia? Como é que você fez isso? Aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Tem aí logo debaixo desse: você está maluco? O que que é isso que você fez? Jonas, muito provavelmente, tinha batido aquele papinho antes de descer. Ó, pessoal, estou aqui indo com vocês lá para Tarsis, beleza? Estou fugindo aí do meu Deus, me deu uma tarefa. E o povo fica assim: você está maluco? O seu Deus é o Deus de verdade. Olha só o que que acontece. Esses homens. Jonas estava cada vez mais distante do Senhor, e esses homens estavam cada vez mais próximos do Senhor. Eles começaram orando para todos os deuses que pudessem imaginar. Imagina lá, Poseidon, Afrodite, o que tivesse, Astarote, o que tivesse de Deus nessa época, né? Poseidon e Afrodite até são mais novos, são os deuses dos gregos. Mas oraram para todos os deuses que conheciam e que deixavam de conhecer. E nada funciona. E sabe como é que é? A não ser que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo, você tem que o quê? Ver para crer. Eles não estavam vendo nada, eles estavam vendo a tempestade piorar. Aí eles lançam sorte, o povo acreditava num negócio místico. A sorte cai em Jonas. Jonas já tinha contado para eles: olha, eu estou fugindo do Senhor. A palavra em caixa alta aí, Senhor, é chato a gente repetir para quem já sabe, mas não é feio não saber se você ainda não sabe. Toda vez que a Bíblia bota Senhor em caixa alta, é o nome próprio de Deus, é Yahvé, é o verbo hebraico para eu sou. Então eu tô fugindo do eu sou, do grande Deus, do Yahvé. Ele que fez o céu, o mar e a terra. E aí o pessoal fica desesperado. E aí eles perguntam: Jonas, o que que a gente tem que fazer com você para que esse negócio acabe? Então, eles acharam que talvez uma chibatada nas costas, que talvez alguma coisa dessa pudesse resolver. E aí Jonas fala: não, não, não, me pega e me joga no mar. Aqui a gente vê o caráter de Jonas. Muitas vezes o livro de Jonas é pregado como se Jonas fosse o maior dos pecadores, só que a gente vai se identificar com Jonas ao longo desse livro. Primeiro, a gente poderia ter ficado com medo, quando a gente fala de quem eram os assírios. Segundo, a gente podia ficar com raiva e não querer ir. E agora Jonas prova que ele era um homem de caráter. Quais eram as opções de Jonas? Falou: faz nada comigo não. E vê ele e todos os marinheiros morrerem naquela grande tempestade. Aparentemente, a tempestade só aumentava. Não teria salvação. E aí ele pensa: eu tenho duas opções, fazer isso e morrer todo mundo comigo, ou me entrego para que esses homens me matem, me joguem ao mar e acalme o Senhor, que está bravo comigo. Ele sabia que o Senhor estava bravo com ele. Yahvé, o Senhor, Deus, o Eu Sou, estava bravo com ele. E aí esses homens seriam poupados. Aqui a gente vê duplamente que Jonas é um homem de caráter. Primeiro, a gente vê o caráter dele em se dispor a morrer por outros, mesmo que a culpa fosse dele. Ele se dispõe. Fala: não, eu vou morrer por eles. Eu vou morrer todo mundo, pelo menos que morra só ele. E segundo, a gente vê que Jonas não é dois pesos e duas medidas. Jonas não trata um com um jeito e o outro de outro. Quando Deus manda ele para Nínive, como a gente vai ver lá no capítulo 4, ele fala: eu não vou porque o Senhor vai perdoar eles. E eu acho que eles não merecem perdão. Agora, quando ele se vê face a face com Deus em ira, com o mar em tempestade, ele não é dois pesos e duas medidas e fala: ah, Senhor, você não perdoa os ninivitas, mas me perdoa aqui. Não. O tipo de justiça que Jonas entendia na cabeça dele era: eu tenho que morrer. Me joguem no mar. Se não fosse por isso, se ele fosse um cara assim, ah, para eles, muita gente acusa Jonas de ser nacionalista. Judeu merece perdão, ninivita não merece. Se fosse isso, Jonas ia ter falado: não vou para Nínive porque eles não merecem perdão. Quando ele se visse ali junto com os marinheiros, ele fala: não, deixa que eu vou orar aqui pro meu Deus e que ele vai me perdoar. Não, ele fala: não, para parar o mar, me jogue no mar. Deus está irado comigo. É por causa de mim que sobreveio esse mal em vocês. Já tinham parado para pensar nisso? Jesus dá um exemplo bom de Jonas. Jesus dá a Jonas como um servo do Senhor. O livro dos Reis relata Jonas como um verdadeiro profeta. O Senhor Jesus usa ele como um bom profeta. Ele fala que Nínive se converteu à pregação de Jonas, que existe o sinal de Jonas, como nós vamos ver daqui para frente na hora da nossa aplicação. E Jonas é um homem que age de forma correta. Ele achava que os ninivitas mereciam morrer porque pecavam. Quando ele peca, ele acha que ele merece morrer também. Então a gente tem evidência nesse texto e em outros textos. Então Jonas não é simplesmente um personagem para a gente falar: não seja como Jonas. Jonas é um personagem para a gente perguntar: qual a motivação de Jonas? Qual a motivação de Jonas? E aqui a gente continua nessa história. Tem um outro detalhe que a língua ela nos impede aqui. Tá tendo um esforço tremendo para Jonas se comunicar com esses marinheiros. O livro de Jonas vem sendo escrito todo em hebraico, que é a língua oficial do povo judeu. Quando chega na parte que os marinheiros vão perguntar para ele, é tipo o Joel Santana, tá? Time que pregou de futebol. É isso mesmo. Eles falam metade em hebraico e metade em aramaico, que era a língua dos marinheiros. Quando Jonas vai re responder, Jonas responde metade em hebraico, metade em aramaico. O negócio começou a ficar ali um samba do crioulo doido. Eles estavam, imagina, o mar em tempestade, nenhum dos dois falava perfeitamente a língua do outro, e eles começam a discutir ali o que que deveria ser feito e o que que não deveria ser feito. Então a gente está ali, o clima está tenso, está ficando esquisito, o mar está pior, eles não se entendem direito, cada um falando num idioma e se esforçando. E aqui a gente vai ver que o livro de Jonas é um livro cheio de ironia. O profeta de Deus que era para estar orando está dormindo. O profeta de Deus que era para estar pregando estava fugindo. E os homens que não acreditavam no Senhor vão orar. Primeiro, eles vão ser nobres. Eles falam assim: eu não vou matar o profeta desse Deus. Se esse Deus é poderoso a ponto de botar o mar em fúria do jeito que o mar está, o que mais ele não poderá fazer comigo? Imagina se eu mato o profeta desse cara? Então, o texto nos informa que eles tentaram remar cada vez mais. Versículo 13. Em vez disso, ao invés de jogar Jonas, eles remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Agora, olha a ironia. Era para Jonas estar orando. Era para Jonas estar pedindo perdão. Quem que vai orar ao Senhor e pedir perdão? Os marinheiros pagãos. E eles chamam o Senhor do seu nome textual, do seu nome pactual. A palavra Deus é a palavra genérica. Esse Senhor em caixa alta é o nome do Deus da Bíblia. E aí a gente lê eles falando, a oração deles: Ah, Senhor, nós rogamos, nós pedimos que o Senhor não nos mate, não nos deixe perecer por causa da vida desse homem. E não faça cair sobre nós este sangue inocente. Jonas não era inocente por estar fugindo do Senhor. Mas em relação àqueles homens, o que que Jonas tinha feito para eles? Jonas não os tinha roubado, Jonas não os tinha matado, Jonas não estava tentando tirar proveito deles. Então eles consideravam Jonas inocente em relação a eles. Eles não achavam justo eles matarem Jonas. Mas aí eles oram: Senhor, não está tendo jeito, estamos tentando remar. A coisa mais preciosa para a gente, que era a carga, jogamos fora. E o navio ainda está afundando. Então a gente vai ter que jogar esse homem. Aí eles oram: então, Senhor, por favor, não nos mate, não nos deixe perecer por causa desse homem. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Ou seja, o Senhor deixou o mar desse jeito. Olha só, os homens que eram pagãos há 5 minutos atrás começaram a orar cada um para o seu Deus. Agora eles estão tendo um relacionamento direto com o Deus da Bíblia. Com o único e único Deus verdadeiro, com o Deus vivo. Olha só que coisa impressionante que acontece aqui nesse episódio. E aí eles jogam Jonas no mar. Eles finalmente tomam coragem depois de tudo isso e jogam Jonas no mar. E o que que vai acontecer? O mar se acalma na mesma hora. Pegaram Jonas, lançaram no mar e a fúria do mar se acalmou. Qual era a única reação possível? Eles ainda podiam estar pensando assim: pode ser que seja outro Deus, pode ser que esse Deus do Jonas aí seja bravo, mas tem um outro Deus do mar que é amigo dele. Ele vai ter que ir lá negociar agora para o mar acalmar. Não. Na hora, Jonas cai na água e o mar se acalma. Então esses homens temeram muito ao Senhor. O que que eu falei que esse livro é o livro de coisas grandiosas? Eles temeram grandemente ao Senhor, em hebraico. É a mesma palavra, tudo é grande. E olha só o que que acontece. Eles oferecem sacrifícios ao Senhor e fazem votos. Gente, o que que eram as três coisas que o judeu, que o povo de Deus fazia para Deus? Orar, oferecer sacrifício e fazer voto. Olha o que que aconteceu com esses homens. Estão aqui orando, pedindo perdão a Deus, estão aqui fazendo sacrifícios e estão aqui fazendo votos. Deixa eu mostrar para vocês um texto em que uma coisa muito parecida acontece. Em Marcos, capítulo 4, a gente lê o seguinte, no versículo 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem? E ele, despedindo a multidão, os levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertado, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus faz como é que eu vou dizer? Uma afirmação muito ousada. Deus faz uma afirmação muito ousada. Ele fala: Eu sou o Deus do mar, do céu e da terra, porque eu criei todas as coisas. Você acredita nesse Deus? Bom, as pessoas querem provas. Como ele provou isso no Antigo Testamento? Ele provou isso dominando a natureza, que é a sua criação. Aqui o Senhor Jesus faz exatamente a mesma coisa. Aqueles homens temem grandemente. Aqui os discípulos de Jesus temem grandemente, ficaram possuídos de grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqueles homens se converteram, entre outras coisas, porque eles viram que quando eles fizeram o que o profeta do Senhor mandou, tudo aconteceu como o profeta do Senhor havia dito que aconteceria. Lá em Deuteronômio, a Bíblia nos diz: quer verificar se um profeta é verdadeiro? Veja se a profecia dele se cumpre. Aqui é interessante notar que Deus é o Deus dos céus e da terra, porque ele tem domínio sobre os céus e a terra. Esse texto aponta também para a divindade do Senhor Jesus, quando nós olhamos para um correlato lá em Marcos. Note que os discípulos ainda não sabiam que Jesus era Deus. Eles não sabiam que ele ia morrer e ressuscitar. Eles acordam Jesus. Eles acordam Jesus para fazer um milagre? Não. Sabe por quê? Porque quando Jesus faz um milagre, eles ficam preocupados. Sabe com o que eles brigam com Jesus? Jesus, Senhor, só não se importa que a gente pereça enquanto você dorme? A relação é: levanta e ajuda a gente a jogar balde d'água aqui para fora também, Jesus. Era isso que eles esperavam. E aí, quando Jesus fala e o mar se acalma, eles ficam desesperados. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Ali começava parte da conversão desses rapazes. Provavelmente os discípulos tinham entre 12 e 16 anos, tá? Essa era a faixa de idade que um rabino pegava os meninos para começar a ensinar. Então aqueles rapazes, adolescentes, ficaram desesperados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui a gente volta para o nosso texto. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Todos eles oraram para os seus deuses. E por quê? Por que que eles ficaram assustados? Porque o nosso Deus foi o Deus que fez o mar parar. Não foi o Deus deles. Quando a palavra do profeta de Deus aconteceu, eles falaram: esse é o Deus verdadeiro. E quantas profecias a palavra de Deus tem cumpridas? Não é verdade? Quantas profecias a palavra de Deus tem cumpridas? Jonas não podia imaginar como Deus usaria a desobediência, a teimosia dele para fazer um grande milagre. Olha quantas lições importantes a gente aprende aqui. Deus é o Deus da providência. Por quê? Porque Deus usou a teimosia de Jonas para ser gracioso e converter homens nesse navio. O tema desse livro é uma justiça melhor e a graça de Deus. A graça de Deus perseguiu Jonas até aqui. A graça de Deus foi até esses marinheiros e alcançou eles também. Por que que eu pedi para Rebeca ler o Salmo 23 hoje na introdução? Porque no Salmo 23, no último versículo, o que que a gente lê? Certamente bondade e misericórdia, ou bondade e graça, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A graça de Deus estava perseguindo Jonas. A gente vai ver que Jonas estava fugindo de Deus, mas a graça de Deus estava perseguindo Jonas. A gente vê aqui: Jonas, será que ele imaginou? Eu vou levantar, eu vou fugir e Deus não vai fazer nada comigo. Eu vou fugir para longe do Senhor para não falar com os ninivitas. Será que ele pensou que ele ia enfrentar uma grande tempestade, ia passar 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe e ainda ia ser instrumento de Deus na conversão de um barco quase que inteiro? Todos os marinheiros? Provavelmente não. A providência de Deus age de forma sobrenatural. Essa é uma das lições que aprendemos aqui nesse texto. Será que quando José foi colocado como escravo no Egito, ele imaginou, sofrendo 3 anos lá naquela prisão? Será que ele imaginou que por causa daquela prisão ele ia conhecer alguém que trabalhava para Faraó? Ele ia conhecer o Faraó? Ele ia virar o segundo no comando do Egito e que Deus ia usar isso para que o povo não perecesse de fome, o mundo inteiro, porque o Egito foi o único que estocou comida nos 7 anos de fartura, e quando houve os 7 anos de fome, o Egito que vendia cereais para todas as pessoas? Será que quando o faraó do Egito mandou que matem todos os hebreus, será que ele imaginou que na providência de Deus um hebreuzinho chamado Moisés ia ser criado na própria casa dele pela filha dele, e aquele hebreuzinho que ele estava querendo matar ia libertar o povo do Egito? Será que quando o grande César se orgulhou do seu reino e disse: mande fazer um decreto aí para todo mundo se recensear, porque eu quero saber o tamanho do meu reino. Será que ele fazia ideia de que aquele recenseamento serviria para que aquele bebezinho nascesse em Belém? Em Belém da Judéia? Para que se cumprir a profecia? E tu, Belém Efrata, tão pequena, mas é de você que vem o Cristo. É de você que vem o Redentor. A providência de Deus agiu aqui de forma sobrenatural. Jonas era fujão, ele estava errado. Mas Deus tinha um plano para a vida, tanto do Jonas como desses marinheiros aqui. E num momento como esse, que a gente passa por crises, a gente às vezes não consegue enxergar. Mas Romanos 8, 28 ainda é verdade, até quando você estiver muito triste. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é verdade? Essa é uma das lições que a gente aprende aqui. A segunda lição que eu gostaria de destacar com vocês é a seguinte: os missionários, a gente às vezes pensa, eu não vou lá pregar, eu não vou lá dar o meu testemunho. Será que Jonas imaginou que ele, confessando o seu pecado, a sua mensagem seria tão eficaz? Olha como é que ele prega sobre o Senhor: eu sou hebreu, sirvo ao Senhor, o Deus dos céus e da terra e do mar. E isso que está acontecendo com vocês é por minha culpa, porque eu estou fugindo dele. Essa foi a mensagem de Jonas. Jonas não leu a Torá, não leu os 10 mandamentos, não cantou um salmo com aquelas pessoas. Ele só falou quem era Deus e confessou o seu pecado. Essa mensagem foi suficiente para quando aquele mar se acalmasse, aqueles homens temessem ao Senhor. Às vezes você acha que é bobo quando a pessoa fala: ah, todo mundo é filho de Deus na fila do banco. Aí você pode virar para ele e falar: olha, não, não, todo mundo é criatura. Filho é só quem foi adotado em Cristo. Você acha que é bobeira? Jonas podia ter achado que essa confissão dele era bobeira, mas foi a mensagem que converteu esses homens. Tem gente que acha que é bobeira mandar missionário para a África. Fala: ah, hoje em dia tem internet. Será que Deus achou que era bobeira mandar um homem pro meio de um monte de ninivita maldoso, assassino? Foi a mensagem mais bem-sucedida que a gente conhece da Bíblia. Todos eles se convertem, uma cidade inteira de 120 mil pessoas. É difícil engolir essa verdade? Tem gente que acha difícil acreditar que um peixe engoliu Jonas. É mais difícil engolir que 120 mil pessoas se converteram com uma mensagem que tem 5 palavras em hebraico só, apenas mais 40 dias. E Nínive será destruída. Essa é a mensagem que Jonas vai pregar no capítulo 3. Apenas mais 40 dias e Nínive será destruída. 40, tá? Acho que eu falei 5. 5 palavras, 40 dias. Apenas mais 40 dias e Nínive será destruída. Tá? Aqui em português até tem mais, mas em hebraico são só 5 palavras. E aí a gente pensa: se a gente fosse pensar, seria tolice mandar um homem para a nação mais assassina que tem. Seria tolice mandar um menino para anunciar a boa nova no Oriente Médio, e esse menino era Jesus. E essa é a tolice da cruz. Paulo fala: a palavra da cruz parece tolice aos olhos dos homens, mas é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego, ou seja, tanto do judeu como do gentio. Não tem separação entre povos. Essa é a mensagem do Evangelho. E uma última lição que eu queria mostrar para vocês aqui no versículo 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Se você pensar que Jonas é um vilão, olha o que que Jesus fala sobre os 3 dias e 3 noites de Jonas. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, Queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o filho do homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus 12, de 38 a 41, esse trecho que nós lemos. Meus irmãos, Jonas é um tipo de Cristo. Jonas é aquele que, por sua vida ter sido lançado ao mar, salvou aqueles homens. Mesmo que de forma estranha, porque ele chegou ali por desobediência, ele se dispôs voluntariamente a ser lançado ao mar para que aqueles homens não perecessem. E Deus usou esse sinal para que aqueles homens fossem convertidos. Nosso Senhor Jesus fala: Eu sou maior do que Jonas. Porque da mesma forma o Senhor Jesus estava disposto a passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e ressurgir. Como a gente cantou aí todos juntos há 2, 3 dias atrás, aí no domingo, porque ele vive e posso crer no amanhã. Então, quando a gente olha aqui para o peixe, eu volto para aquela pergunta. Se eu te falo que um homem ressuscitou, você vai se preocupar com o tamanho do sepulcro ou com o tamanho do milagre? Quando a gente olha para Jonas, não importa se foi um grande peixe, se foi uma grande baleia, não importa tentar dar explicação científica para isso. É um milagre grandioso um homem ter sobrevivido num mar em fúria. Mas não tão grandioso quanto a graça de Deus. A graça de Deus que perseguiu Jonas até aqui e que mandou esse peixe. Esse peixe não é punição, como na história do Pinóquio, a baleia é uma punição. Esse peixe aqui é o meio de Deus apontado para salvar Jonas e devolver ele para a terra. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Versículo 17. No final do versículo, no final do capítulo 2, vai falar: Deus ordenou que o peixe vomitasse Jonas na terra, e o peixe vomita. Esse daqui é a graça de Deus indo atrás de Jonas. Jonas, aquele que estava descendo, descendo, descendo, descendo. Assim como nós, por natureza, fugimos de Deus, fugimos do nosso chamado. Estamos se afundando, estamos nos afundando cada vez mais em pecados e delitos. E se não for o Senhor ir lá nos resgatar, se não for a graça de Deus ir nos perseguir, nós jamais chegaríamos onde nós estamos. E qual é a lição que a gente tira disso? Será que a graça de Deus desiste? O Salmo 23, versículo 6, afirma que certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que nós jamais pensemos que dar testemunho do Senhor é uma besteira. Que a gente não pense que é tolo. Uma confissão de pecado de Jonas, falando do seu Deus, foi a ferramenta para converter aqueles marinheiros. Na providência de Deus, foi assim que aqueles homens se converteram. Às vezes é corrigindo uma pessoa que fala uma coisa errada teológica, com amor. Às vezes é na fila do banco, alguém fala para você: Ah, eu também sou filho de Deus. Você tem que falar: Olha, todos são suas criaturas, agora seus filhos são os adotados em Cristo. Na verdade, a gente tem oportunidades todos os dias e a gente tem que fazer bom uso delas. A gente não pode fugir do nosso chamado missionário. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A gente vai ver mais para frente mais lições maravilhosas. Uma delas é: nós não devemos escolher para quem nós vamos pregar. Jonas não queria pregar para os ninivitas porque ele sabia que Deus podia perdoar os ninivitas. Já parou para pensar? Não gosto de fulano, não vou pregar para fulano. Vai que Deus perdoa ele. Eu não perdoo. Poxa! Será que você acha que a sua justiça é melhor que a justiça de Deus? Até o final do estudo desse livro, nós vamos responder à pergunta: como Deus pode continuar justo, perdoando pecadores tão maus como os ninivitas, como eu e como vocês? Que Deus nos abençoe. E que a gente possa estar sempre disposto a pregar o Evangelho e a testemunhar sobre o nosso Deus e a sua misericórdia que nos persegue. Amém.